Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Vamos ver um pouco do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Brasil, e aí, tudo bem? Tudo certo? Estamos nós de volta em mais uma edição do Central do Axé. Pra mim é o maior prazer, ó, fique à vontade, você em casa, rapaziada do carro, você curtindo aí esse finalzão de semana sensacional. Pra mim é o maior prazer estar apresentando mais uma edição do Central do Axé. Mais de 100 emissoras ligadas e antenadas na maioria dos estados de todo o Brasil. A gente agradece a você aí da emissora, tá com todo o pique, que está em parceria com a gente aí, retransmitindo os melhores programas do rádio, por isso que a sua rádio é a número 1 na cidade. Olha, a gente agradece de coração, vamos começar com todo o pique, com muita energia, mais uma edição do Central do Axé. Central do Axé. Tira, tira, tira o pé do chão. Patrocina a putaria, as piranhas se derretem. Considerado, respeitado, com ele ninguém se mete. Patrocina a putaria, as piranhas se derretem. Vem, vem. Considerado, respeitado, com ele ninguém se mete. Deixa seus parceiros a bomba, sempre com maior fartura. O uísque com relinho, a mais perfeita mistura. Trata todos com respeito e não vê problema algum. As novinhas ficam loucas pra andar no R1. Trata de nebulharia, as piranhas se derretem. Central do Axé. E aí, bola? Deixa ela passar.

Essa sim vai matar soninho. Bola bem gostoso, devagar, devagarinho. Suor e swing. Central do Axé. Central do Axé, a gente também mata saudades, por que não? A gente mata saudades sim, com o Central do Axé Retrô, o qual a gente vai conferir agora pra você. Aquelas, você que é novinho agora não, mas você que já tem aí uns 30, 35, né? Claro que você é novo, mas você lembra aí com os seus 15 anos, 16, nos anos aí 90, 95, sucesso aí com a banda Brilho, foi um maior sucesso, né? Também tivemos Timbalada, tivemos Zolodum, que até hoje faz sucesso, mas temos aquelas mais antigas, velhinhas, da Daniela Mercury, do Netinho. Então, a gente mata saudades agora. Vamos, quem não lembra também da banda Brilho, né, gente? Quem não lembra da banda Brilho? Vamos matar saudades agora com o Central do Axé Retrô, matando saudades aqui na sua rádio. Central do Axé Retrô, pra matar saudades. Tô me jangada no mar. Mas estou balançando, balançando eu vou. Vai, balançando eu quero meu amor. Tô de jangada no mar, no mar estou. Balançando, balançando eu vou. Arriba, balançando arriba, quero meu amor. Me leva. E yeah! Manda brilho! Nesse vai e vem das ondas, eu desejo te encontrar. Tempestades, maremotos não irão me atrapalhar. Nesse vai e vem das ondas, eu desejo te encontrar. Tempestades, maremotos não irão me atrapalhar. Peguei meu barco, fui para o além. Na vida sempre procurei alguém. Me dá chamego, me queira bem. Me leva contigo, és minha sereia. Ó princesa d'água dos sonhos dourados, contigo vou sentir o sabor do pecado. Ó princesa d'água dos sonhos dourados, contigo vou sentir o sabor do pecado. Tô que tô de jangada no mar, no mar estou. Balançando, balançando eu vou. Vai, balançando vai, quero meu amor. Tô de jangada no mar, no mar estou. Balançando, balançando eu vou. Balançando quero meu amor. Me leva, ou me leva para o mar. Eu quero me banhar. Central do Axé. Eu tento ser fiel, mas não consigo controlar meus sentimentos, porque hoje em dia ninguém é de ninguém. Fica, sai, fica, sai. Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair. Vamos embora balançando, singando que se achica para meu rei. Fica, sai, minha mãe. DJ Kina, o bambambam de passagem franca. O meu corpo é vagabundo, mas meu coração é fiel, é sim. Eu posso ter sede, mas só com você rola lua de mel. O meu corpo é vagabundo, mas meu coração é fiel. Eu posso ter sede, mas só com você rola lua de mel. Eu já tentei parar, mas o que posso fazer? Quando estou com as outras, só penso em você. Já tentei mudar, mas a fama continua. Se eu tô em casa, cadelas me chamam na rua. Um dia Tereza, no outro Maria. Uma me chama de doida, outra me chama de dia. Um dia Lucia, no outro Gabi. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Fica, sair, fica, sair. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Fica, sair, fica, sair. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Todo mundo, joga pra cima que cê é Chicabana, meu rei. É a nova onda do momento. Fica, sair. Eu já tentei parar, mas o que posso fazer? Onde estou com as outras, só penso em você. Já tentei mudar, mas a fama continua. Se eu tô em casa, que até elas me chamam na rua. Um dia Tereza, no outro Maria. Uma me chama de noite, outra me chama de dia. Um dia Lucia, no outro Gabi. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Fica, sair, fica, sair. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Fica, sair, fica, sair. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Fica, sair, fica, sair. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Desde criança a gente se ama, na escola tudo começou. Mas agora o mundo mudou, tudo mudou. Só quero curtir, curtir e ficar, ficar e curtir. Curtir e ficar, ficar e curtir. Curtir e ficar, ficar e curtir. Ficar e curtir, curtir e ficar. Fica, sair, fica, sair. Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair. Fica, sair, fica, sair. Uma me chama pra ficar e a outra pra sair. Fica, sair, fica, sair. Umas me chamam pra ficar e a outra pra sair. DJ Kina, o Bambambam de passagem franca. E a onda do momento é ficar, sair. Meu corpo é vagabundo, mas meu coração é fiel. Yeah, Chicabana. Central do Axé. Filipina, Filipina. Yeah, yeah. Você não é minha pera, não é minha bananinha, não é minha maçã, nem minha uvinha. Você não é minha pera, não é minha bananinha, não é minha maçã, nem minha uvinha. Fruta que eu mais gosto, você vem pinar pra mim. Olho do cavalo. Afunda de melancia, de melancia, de melancia. Afunda de melancia, de melancia, de melancia. Afunda de melancia. Afunda de melancia, de melancia. Oi, balanço dos melões. Vai, vai. Balanço dos melões. De melancia, a funda de melancia. especial para as novas filiadas. São mais de 100 emissoras filiadas, né, na Central da Mídia, no HD Virtual do Rádio. A gente abraça vocês aí, essas rádios com grandes conteúdos, claro. E o Central do Axé é o único programa aqui que manda beijos e abraços para a rapaziada também das emissoras de rádio, né? E a gente registra aqui as novas filiadas da Central da Mídia e também as novas filiadas que retransmitem aqui o Central do Axé. Um alô especial aqui para a Rádio MTA, é uma rádio web, tá bom? Quem tá administrando lá é o Tavinho Júnior, alô para você! É, você quer ouvir também a rádio MTA, você pode entrar no site, né? radiomtaweb.com.br, lá de Jundiaí, São Paulo. Também ligada com a gente aqui, uma grande rádio, né? A Rádio Ouro Negro FM, é uma rádio comercial, né? Em toda a região aí, em boa parte da Bahia e em especial na cidade de Catu. Um alô especial para Apolo Miranda, que é uma das novas filiadas aqui, que está retransmitindo também o Central do Axé. Um alô especial também para Eduardo Alves, lá da Farol FM, rádio comercial também, Taquaritinga do Norte, Pernambuco, Brasil. E a todos lá da Santa Cruz FM, alô para você aí, Eduardo Alves. Também um alô especial para as nossas filiadas, em especial agora para a Rádio Bom Jesus AM. A Rádio AM aí, que faz o maior sucesso. Deixa eu ver se eu vou saber falar o nome da cidade aqui, ó. O nome da cidade é Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. Um alô para Gilson Cunha, tá ligado junto com a gente também, Eduardo Bueno, lá da EB News. A EB News é uma rádio web também que retransmite o Central do Axé. Para mim é o maior prazer. Quem quiser também ouvir a Web News, já que ela é pela internet, você pode também entrar agora na ebnews.com.br. Tá falado então, encerrado aqui o primeiro bloco da edição de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vou tomar uma aguinha ali, daqui a pouquinho eu volto trazendo o segundo bloco com muito mais pra você. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. Central do Axé. Porra, não é só porta abre. Não é só porta abre, negão. Não é só porta abre. Não é só porta abre, rapaz. E aí? Tati, Juliette, Romeu 12, Tomo Choque, 18K no pescoço. Não é só porta abre, negão. Não é só porta abre. Não é só porta abre, rapaz. E aí? Esse é o bonde da Juju. Esse é o bonde da Juju. Porque água de malandro é o uísque Red Bull. Não se mete. segundo bloco chega arrebentando com muito axé, com muita alegria, com muita animação para você que está aqui na sua rádio número 1, quer participar, fica à vontade. Note aí o nosso e-mail, é o ouvintecentral@hotmail.com. Fique à vontade, você pode mandar o seu e-mail, você aproveita aí de quebra, fala o nome da cidade que você está ouvindo, o Central do Axé, aproveita e manda também um alô para a sua cidade, para seus familiares, para seus amigos, e fala qual é a rádio que você está ouvindo aí, a Central do Axé, tá legal? Com o Marcos Filho, vamos lá, segundo bloco. Central do Axé. Você é o meu desejo, me viciar no seu prazer, escravo do seu beijo, a como eu quero te agarrar. Tira sua lingerie, amor gostoso com você, e sentir dentro de ti. Botando como me faz cafuné, vigia meu corpo enquanto eu tô dormindo. Seu menino lindo, seu menino lindo, seu menino lindo. Olha você, vai deitar no meu colo, vou te dar carinho. Mas o teu cabelo é sua maravilha. Impossível falar em todas as rádios, mas vou falar em algumas no decorrer do nosso programa e nas próximas edições a gente vai falando, tá bom? São várias rádios que vão aderindo ao nosso sistema e também ao Central do Axé. Um alô aqui para a Rádio FM Ouro Verde de Goiás. É uma rádio comunitária lá da cidade de Nerópolis, em Goiás. Um alô para vocês todos aí, tá bom? E em especial é Dilson Gomes dos Santos. Também ligado com a gente aqui, a Maria Alessandra, lá da Rádio Visão FM, em Cachoeira Dourada, Minas Gerais. Ah, que legal, ô Minas Gerais. Alô pra vocês aí que retransmitem o Central do Axé. Também registrando o Sorriso FM, lá em Rio Grande do Sul, na cidade de São Martinho. Alô Juarez de Souza, um alô pra você, tá bom, meu amigo? Também a rapaziada e os amigos da Nova FM de Lebon Regis, em Santa Catarina. O Hamilton Dias é o diretor lá da rádio, a gente abraça vocês, tá bom? Um alô aí pra toda a turma em Lebon Regis, Santa Catarina, Nova FM, na audiência aí esperta. Também Radiola 10. Radiola 10 é uma web rádio é administrada pelo Luiz Antônio. Ele é lá de Camboriú, Santa Catarina. Alô pra vocês também aí, tá legal? É, por sinal, tá uma febre aí a Rádio Web, né? A gente tem rádios comunitárias, Rádio AM, Rádio Comercial, enfim, vários estados, a maioria dos estados estão ligados e antenados junto conosco aqui no Central do Axé. Vamos que vamos, tem mais, tem muito mais músicas pra você. E agora vamos matar a saudade, vamos para mais um Central do Axé Retrô, viajando no Axé. Central do Axé Retrô, pra matar saudades. Central do Axé Retrô, pra matar saudades. Yeah. suó e swing. Central do Axé. E hoje vai rolar o Fusca virado em você. Olha o Fusca aí. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá rindo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. E hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas chave bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Assim, e hoje vai rolar. E hoje vai rolar. Alô, Jadson Acervo News, a comunidade que estoura. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, bem que o reggae é bom. Menina, fique à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga, baixa que tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, baixa que tem balada. Quero curtir com você na madrugada, Fusca virado em você. E hoje vai rolar o tchê. E hoje vai rolar o tchê. Central do Axé. Esse negócio de delay tá pegando, nego, pô. Presta atenção o que aconteceu com essa menina. Menina, quando você bebe, você nem percebe. Tudo pra você é reggae. Lembra, eu te aconselhava, nunca ouvi o conselho meu. Agora vejo o que aconteceu. Foi pra Pito Pimenta, caiu na internet. Manoel do Cavaco. Sem ela perceber, virou artista da YouTube. Foi papi do Pivete. rapê, mãe. O rapê do pivete, o rapê do pivete. Caiu na internet, o rapê do pivete. Caiu na internet, o rapê do pivete. Caiu na internet, o rapê do pivete. Caiu na internet, o rapê do pivete. O rapê do pivete. Caiu na internet, o rapê do pivete. Do Axé. Se liga aí, ó, se apaixone. Meu coração apaixonado, atormentado em dois. Procura entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Paixão! Se apaixone por mais. Luz que não cobra, só manda o moral.com.br. Já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. Aqui, vambora! Será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em resistir e ela diz que não. Meu coração apaixonado, atormentado em dores. Procura entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa tenho ponto. especial. Meu coração apaixonado, atormentado em dois. Procura entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Ei, eu quero te amar e também quero ser amado. Ah, que pena, acabou o Central do Axé de hoje, mas estaremos de volta aqui a qualquer momento, tá legal? É, com o nosso Central do Axé, muitas rádios retransmitem o Central do Axé no final de semana, no sábado, algumas no domingo, algumas tocam no sábado e tem reprise no domingo, e a gente se despede desejando a você aí que tenha um bom final de semana. Lembre-se, final de semana passa, a vida continua. Se beber não dirija, se dirigir não beba, faça sexo seguro. Antes de fazer gru-gru-gru-gru, coloque camisinha no seu peru, e para que você possa estar de bem com a vida, você precisa estar de bem com Deus, claro. Valeu, gente, a gente se encontra aqui no Central do Axé nos próximos programas, nas próximas edições. Valeu, foi bem gostoso o programa hoje, tchau, tchau. Quero pegar também, desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém. Sei que você gosta de legal e quer me pegar também. Não adianta se passar de santa, conhece sem tipo ninguém que não tem. Te vejo, me lembro que ele falou. Ai, olha pro teu corpo, me dá calor. Ai, não olha assim pra mim. Sei que você gosta quando te tratam assim. Pode me usar, pode ficar à vontade. Pode brincar do que quiser comigo. Quatro paredes é intimidade. É lente condensado no umbigo. Não, não me fale não. Eu não aceito não. Deixa comigo. Meu amigo falou que é bom, quero pegar também. Desculpa falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém. Sei que você gosta de negrão, quer me pegar também. Agenda se faz aqui, santo, conheço seu tipo, não vem que não tem. Te olho e lembro que ele falou. Olhar pro teu corpo me dá calor. Não olha assim pra mim, eu sei que você gosta de negrão. Pode me usar, pode ficar à vontade. Pode brincar no que quiser comigo. Quatro paredes é infinidade. É leite condensado no comigo. Não me fale não, eu não me aceito não. Só quero ouvir, não pare não, não, não. Me fale não, eu não me aceito não. Só quero ouvir, não pare não, não, não. Vejo, me lembro que ele falou. Olha pro teu corpo, me dá calor. Não olha assim pra mim. Sei que você gosta quando te tratam assim. Pode me usar, pode ficar à vontade. Pode brincar do que quiser comigo. Quatro paredes é intimidade. É leite condensado no fundido. Não, não me fale não. Eu não aceito não. Só quero ouvir, não fale. Não, não, não, não, não, não me fale, não. Eu não aceito, não. Só quero ouvir, não pare, não, não, não. Me fale, não. Eu não aceito, não. Só quero ouvir, não pare, não, não, não. Me fale, não. Eu não aceito, não. Só quero ouvir, não pare. Para o goleiro, bate pro Marinho. Pode usar. Rodriguinho! Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé.